enquanto tudo bem, vai me deixar. Quero ver quem vai sair no prejuízo. Nem diz pra mim que outra vai te dar um amor igual. Eu fiz tudo que queria. Você sabe muito bem. Superei os meus defeitos. Te amei como ninguém. Meu amor não sabe o quanto você vai se arrepender. Que a sua vida é me querer. Mas preste bem atenção, que a estrela do é só eu e mais ninguém. Pergunta pro seu coração, meu amor não sabe o quanto você vai se arrepender quando você se tocar. Que a sua vida é me querer. Quando voltar, vai implorar. Você que...